Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para toda a Rede Atlântida no sul do Brasil e para todo mundo pelo atlântida.com.br e também pelo nosso aplicativo do iPhone e do Android. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. E os amiguinhos do Pretinho. Que beleza! Fala aí, Mr. B! Fala, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, querido? Fala, KG! Falo, boa tarde! É o Marcos Biagi! Galera! Sensacional, Porazinho! Olá, Fetter! Tudo bem? Porazinho, passou. O que passou, passou. Posso hoje me é dia novo. Não, posso não, me não. Não, não. Hoje é um novo dia. Mas eu preciso, Fetter. Ah, então humildemente, retrata, humildemente te pedir retrata, desculpas pra nossa audiência. Certo. Pra quem papelão. Perdeu o programa ontem, o Porã e o Potter foram expulsos. Isso. Brigamos, por mau comportamento. Brigamos e realmente. O Potter, inclusive, tá cumprindo suspensão automática. Ele vem, ele vem. Não, como, ele vem. Como eu sei que o Potter não vai ter a humildade de pedir desculpa pra audiência, eu pedirei por nós dois. E direi que realmente foi lamentável o episódio que aconteceu ontem. Ótimo. E eu prometo que não se repetirá mais. Tá bem, promete também que vai falar menos um pouquinho, né? Também vou falar menos, bem menos. Gostei de ouvir o programa depois que você foi expulso ontem. Muito bem, tá muito mais bom. Leve, né? Mas hoje foi bom. E tu, Maurício Amaral, tá bem? Eu tô muito feliz que o blog do Pretinho então Básico... Então faz assim, bota o fone. É, meu? Isso, bota o fone. Errando. Eu tô... Bota o fonezinho, isso. Agora preciso botar o fone. Tá, eu tô muito feliz que o blog do Pretinho Básico é o blog de 1 milhão de acessos! Meu, pera aí então! Se 1 milhão de pessoas acessam, então é mais gente que ouve no rádio, né? Nem todo mundo que tem rádio tem também internet. Nós então, já rompemos a casa dos blog, 2 milhões de ouvintes. Eu acho que vai pra 3 milhões agora, meu. É o objetivo agora, 3 milhões. Para pra pensar, um terço dos brasileiros tem internet, só um terço. Uhum. Dois terços, então, que tem o rádio, já é 3 milhões a audiência do Legal Pedro. Que a gente tá com esse um terço na mão, né, cara? É, e a outra metade. E eu quero cada vez mais entrar nos lares do sul do Brasil, eu quero entrar cada vez mais em todos de esses cabeça, lares. De cabeça, né, Porã? 3 milhões de lares é uma loucura. Como é que vai, Potter? Tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo. O Porã já pediu desculpas, já se retratou aqui junto à audiência. Tu vai fazer a mesma coisa ou não? Demorou pra responder. A estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta-feira, 1 da tarde, é o meu querido amigo e compadre Como é que é, meu compadre? Eu também pedi desculpa, cheguei um pouquinho atrasado, mas eu tava no não tempo. Não é nada, compadre. Tu tem todo o crédito pra chegar atrasado. Oh, valeu, mas não vi, pode até inclusive, não vir. Inclusive, não vi se não quiser vir. Não, mas aí eu lamento muito, eu não gosto. Não. A gente tem que estar junto aqui. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e com muita alegria vamos até as 2 da tarde entreter e descontrair a audiência da Atlântida. Posso cantar um samba pro Potter? Não, Porã, não começa, Porã. Eu vou te vocês dois. Eu vou te falar uma coisa, Porã. Eu vou te falar uma coisa só. Eu vou falar. Eu vou falar. É, somos em 8 hoje aqui no estúdio, tá sobrando gente. Tá bom. Tá? Dia do trigo! Hoje é dia do trigo! Olha, parabéns a você que é pão, né? Você que é pãozinho. Você que é pão. Hoje também é dia do balconista e da balconista. Você que trabalha no balcão das lojas aí, das empresas. Eu já fui balconista, enfim. Né, Magnata? Entregando sempre a verdura bem fresquinha pra galera. Quer verdura, Magnata? Eu tenho já a minha verdura, né, cara? Eu como verduras, legumes. Orgânico, adoro orgânico. Verdura. Dia do ex. Hoje é dia do ex. Se você é ex, Uada. Qualquer coisa, hoje é seu dia. Legal. Eu sou ex. Todo mundo é ex. Eu sou ex também. Que é ex o quê? Sou ex. Espermatozoide. Já fui espermatozoide. É verdade. Somos um espermatozoide vencedor, o cada Cacá, um de nós. O Cacá não é ex. O Cacá teve uma namorada, casou. Atual. É. Não, mas é ex qualquer coisa. Ex-jogador São Paulo. Eu sou ex-garçom, ex-estudante, ex-vendedor de quindim. E ex-amante profissional. Ex-gordo. Mais ou menos isso. Tem umas datas que o cara entende, assim, comercialmente, mas por que o dia do ex? Qual olha, é cara, tava aqui pra eu ler e eu li. Mas eu não acredito que tá presente pra tua ex, cara. Não é qualquer coisa. É ex de marido e mulher, tem que ser. Não, daí estaria dito aqui, né? Ex-tudo. Ex alguma coisa. Ah. É o terceiro dia de maior movimento em motel, dia do ex. Dia do ex, é? Pode ser, por exemplo, é ex-coveiro, né? Dia dos namorados. Primeiro é dia dos... Não, primeiro é dia da secretária. Segundo lugar, dia dos namorados e terceiro, dia do ex. Eu já fiquei em fila de ex-namorados, motel é deprimente. Eu já entrei de a pé no motel uma vez. É que eu tinha uma cortesia também. Ah, tem que pagar antes. É mais deprimente ainda. Eu não aconselho ir a cavalo, querido. É bem complicado. O motel, se tu entra a pé, tu tem que pagar antes, né? É. Pagar antes, tem que pagar antes. Quem sai correndo na pernada depois? Como é que é um motel, assim? Ah, é verdade. Faz muitos anos de moto também. De moto tem esse preconceito com motoqueiro. É. Como é que é lá dentro? Motociclista chega lá, motel, tem uma cama redonda, uns espelhos. Tá ótimo, cara. Obrigado, então. Mas agora... não é preconceito que é cobrado o motoqueiro antes? O cara vai sair correndo? É prudente. Eles devem ter seus motivos, né? É. Eu tô lançando o Moitel agora também, querido. Moitel. É uma moita. Queridos, nós temos aqui 6 destaques do Clique RBS. Vamos a eles. Polícia prendeu o traficante Nem, chefe do tráfico da favela da Rocinha. Cara, eu vi isso na capa do Globo, eu fiquei gelado porque eu achei que era o Wellington. O Wellington Nem. Como é que vai fazer o Figueirense agora? A família Nem, né? A família Nem é preso, não sei o quê. Acabou o campeonato do Figueira. O Nem estava trafegando no porta-malas de um Corolla, de um carro da marca, do modelo Corolla, da marca Toyota, quando foi abordado pelos policiais. Os policiais teriam sido informados de que dentro do automóvel estaria um funcionário do consulado congolês. Do Congo. E torcedor do Mazembe. A polícia decidiu escoltar o carro, então, até a sede da Polícia Federal para obter a liberação de inspeção. Durante o trajeto, o Corolla parou e 2 homens ofereceram propina de R$1 milhão aos policiais. Desconfiados, os oficiais decidiram abrir o porta-malas do veículo e ali localizaram o Nem, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Imagina o papo, ele no porta-mala, assim, já ouvindo, sendo escoltado, ouviu tudo, sendo escoltado, oferece R$1 milhão pros caras. Uhum. No radinho. Oferece R$1 milhão pros caras. Um milhão. Não vão querer. E aí teve um cara que disse que ele já tinha sido parado outras vezes e tinha aceitado. Os dinheiros. Dessa vez, alguém não aceita, né? Isso aí, alguém não aceita. R$1 milhão pra quem ganha. Ainda existe, gente. R$1.200, cara. Sabe? É pra mudar a vida, né? É difícil, depois, sei lá, como é aquela coisa. Tem gente que não dorme, né? Eu não dormiria com R$1 milhão assim dessa maneira. Não dormiria se tivesse aceitado, né? R$1 milhão, né? Tu viria trabalhar amanhã? Não, dormiria porque eu com R$1 milhão não dormiria mais. Só faria peça. O problema é tu dormir não tendo aceitado R$1 milhão, né? Esse é o problema. Lembrei da história daquela senhora que ganhou na loteria e que foi trabalhar. Ela era diarista em Caxias do Sul. E ela foi trabalhar naquele dia, depois de saber que já era milionária. Ela continuou pra ver... Pra cuidar o comportamento da chefe, ver se a chefe tava carinhosa com ela. Só que a chefe não sabia que ela tinha ganho, né? E ela foi lá e tal, deixou tudo direitinho. Ela disse, não, ela me cuidou bem, então vou ser bacana com ela, vou dar um brinde pra ela. Aí inverteu o papel. Ela de faxineira da casa, virou a dona da casa, comprou a casa. Agora você senta no cantinho que eu vou comprar essa casa. Moradores da rua Portugal, em Porto Alegre, penduram faixas contra assaltos. Eles buscam chamar a atenção de autoridades para combater a criminalidade. Foi na rua Portugal que aconteceu o roubo do carro da treinadora do patinador Marcel Streamer. Maravilhoso. Beijo, Marcel. Quando foram levados os patins e o figurino que o atleta utilizaria no PAN. Praticamente todos os moradores da rua já presenciaram um assalto ou conhecem alguém que já foi assaltado ali na região. Cara, deixa eu falar uma coisa. Sabe que esses tempos o meu step foi roubado na frente da igreja São Francisco de Assis, aqui em Porto Alegre, né? Eu fui levar minha mãezinha ali e tal, e foi roubado meu step. Aí eu fiquei sabendo que várias outras pessoas tiveram seus carros roubados ali, inclusive assalto à mão armada, e todo mundo sabe, só a polícia não sabe que estão assim, metendo a fu ali naquela rua em frente à igreja São Francisco de Assis, no bairro Santana, em Porto Alegre, né? Uma atenção da brigada ali na região, por favor, é o que se pede. Não é só ali, hein? Tudo quanto é lugar, né? Se tu for numa outra rua qualquer, tiver um assalto, um roubo, tu vai comentar e vai vir uns 30 ao redor, mas tu sabe que você vai passar. É que falta brigada, né, cara? Falta polícia, cara. E o Calheiros, o Calheiros teve seu step roubado e conseguiu recuperar na mesma noite 3 meninos, uma carroça cheia de steps. A polícia perguntou pros meninos e os meninos falaram pra eles que os steps eram pedidos por um grupo de taxistas em Porto Alegre. Que tem uma alavanca que custa mais de R$1.000 pra arrebentar aqueles aços, sabe? É uma tesoura que corta... É uma tesourona muito gigante, assim. Corta corrente. E é muito cara. E aí perguntar quem é que deu pra você isso aí? É um grupo de taxistas pra quem a gente vende depois os taxis. Eu achava um assalto táxi. É rolo, então, hein? Que pode ser e pode não ser verdade também. É, pode ser e pode não ser. Mais uma família foi refém de bandidos em Floripa. Os criminosos armados invadiram a residência e amarraram as vítimas na madrugada desta quinta-feira na Praia do Campeche. Os três homens armados entraram na casa por volta da 1 da manhã, colocaram as vítimas na cozinha e roubaram os seus pertences. É verdade, amigo. Tá leve, é verdade. Obras de revitalização do Cais Mauá devem começar em março de 2012. Os armazéns devem funcionar em 2014 com bares, livrarias e restaurantes. Mais um lugar legal para ser assaltado. 2016 é o ano em que todo o empreendimento estará concluído, com prédios de escritórios, hotel e shopping center também previstos. Ficou feliz com isso, né? Bom, fez a brincadeira do assalto, mas é uma baita de uma notícia. Vai ser melhor ser assaltado feliz. Eu fiquei muito feliz, sem dúvida. Pode ser assaltado em qualquer lugar. Qualquer lugar. É, mas isso aí é uma baita notícia. A ideia é levar toda a boemia de Porto Alegre pra lá. Boa. E lá não atrapalha ninguém, né? Exatamente. Isso aí. Na beira do rio, né? Show de bola. Pode fazer barulho, né? Aliás, hoje o Porã, por exemplo, o Porã hoje vai tocar numa casa ali no Bonfim. Isso. É que provoca uma balbúrdia violenta na hora da saída. Parabéns, Porã. Culpa do Porã. Não por causa do movimento do Porã dentro da casa, mas pelo movimento fora da casa. Exatamente. Não é culpa do Porã, não é culpa do dono do bar, que inclusive é meu camarada, meu conhecido. Basco louco hoje. É culpa das pessoas que saem dali depois com o teor alcoólico. É culpa do quê, Marcelo? Elevado. Os mal educados, né? E fazem o quê? Fazem gritaria na rua, arrancam com os carros cantando pneu. São os que não pegam mulher. Eu quero te dizer uma coisa. Vamos então pedir pra ninguém aparecer hoje à noite lá. Na festa do deixa o Porão fazer uma gritaria sozinho. Pra dizer uma pra coisa. Pra fora da casa. Ninguém, quero dizer uma coisa. Como protesto. Como protesto. Vamos ninguém hoje. Não, tudo bem. Beleza, beleza. Não, o Porão se diverte igual. Eu vou me divertir igual. Não precisamos energéticos. Não é uma boa. Não bebe, né? Se o pessoal não for lá, o Porão vai voltar a beber e gritar na rua. Não, de jeito nenhum. Mas eu estranho porque antigamente o Fetter gostava de uma gritaria, cara. Não, eu continuo gostando da gritaria, mas desde que seja dentro de casa. Hoje, o mais importante, que não vaze pra rua. Isso. Não vaze pra rua. Hoje a briga é gritendo. E um detalhe importante. A briga do Porão hoje vai ser contra o Fetter. Detalhe importante que hoje estarei com um gurizinho que eu tô criando, que é Arthur Gubert. Ó, que bonito. No som. Sensacional. É, isso aí. Joinvilense Sueli Pedrosi está na final do concurso preferencial nacional da Playboy. Preferência nacional. Bom, tá escrito preferencial aqui. É. Desculpa. Um empurra pro outro. O concurso escolhe o bumbum mais bonito do Brasil. Aquela lá, meu. E a vencedora vai estampar a capa da revista e ainda levar 50 mil reais. Olha aí. A Sueli, agora eu te pergunto, é Sueli ou Sueli? 50 Sueli. Mil pela bunda. Tá, é porque no primeiro tu botou acento e no segundo não. Ah, tem. É Y. Sueli é brabo. Ela mudou no meio. Não, Sueli não é nome de gostosa, cara. Sueli é punk rock. Olha, tem bunda mais barata. A Sueli gosta de pizza portuguesa. Ah! É isso aí que tá. O livro preferido da Sueli é O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ela não é muito fã de cinema. Nunca não. Leu. Gosta de ler e ir a baladas. Nunca suas leu. Preferências musicais são Nando Reis e Pouca Vogal, bom gosto musical. Torce pelo Joinville Esporte Clube e o homem perfeito pra ela é o Porã. É Marco. Não acredito. O nome perfeito pra ela é Marco Pigossi, o Rafael de fina estampa. Gaúcho. Pensou que fosse perto, tu, né, Marcos? Marquinho. Marco Pigotti. Mas até Marcos o Pi, ele... O Marquito, nunca foi tão Marco perto, Pigotti hein? É meu sobrenome, meu nome de... Na Globo. Na noite de Joinville, eu sempre vou como Marco Pigotti. A Sueli, eu desejo toda a sorte do mundo a ela, mas o Pretinho Básico já tem a sua candidata, que é a Jéssica Amaral. Jéssica Amaral. Tua prima, né? Na qual fomos apresentados num aeroporto desses da vida. É do mesmo concurso? É, exatamente. Mesmo concurso, a Jéssica Amaral tá na Playboy desse mês, inclusive. Parabéns, Jéssica, nossa ouvinte e amiga do fotógrafo, nosso amigo Calduro. Ela já apareceu no colírio do Clique RBS, por isso que a gente tá, é um baita nome de fotógrafo. Daqui a pouco a Sueli ou a Sueli pode ser também nosso ouvinte, né? A gente quer que fique esse título no sul do Brasil. Não é nosso ouvinte. Se fosse nosso ouvinte, ia falar Marcos Piangeli. Homem perfeito. Não, mas para aí, por Santa Catarina a gente torce por ela e pelo Rio Grande do Sul, pelo menos. É possível. Nós queremos as duas disputando a final. Legal o fotógrafo. fotógrafo. Esse camarão eu já vi ao vivo, tá? Eu fotógrafo posso falar por que faz foto de mulheres seminuas, nuas, se chama Calduro, né? Achei bem legal. O preço da costela bovina em alguns açougues há poucos dias. É... Amaral, desculpa, mas hoje tá ruim. Tu tá perturbado, Amaral. Tem alguma coisa te incomodando, Amaral, que tu quer dividir comigo? É verdade. O preço da costela... Eu vou ler a notícia como tá. Tá ruim, amigo. O preço da costela bovina, ponto. Em alguns açougues, há poucos dias, o quilo da costela era encontrado por até 6,40. Agora varia até... R$ 7,98. No ano passado, a costela chegou a ser comercializada a R$ 13,99 neste mesmo período. Agora eu não sei aqui, então, se baixou ou se aumentou o preço. Subiu, mas 15%. Não subiu tanto que nem o ano passado. Isso, né, Maurício? Esse é o resumo do destaque. Tá ótimo, então. O preço da costela tá queimando, né, Magnata? Mas sempre foi caro, tanto que Deus tirou uma costela de Adão pra poder fazer a mulher, né, cara? Tirou uma porque tava barato. Naquela época tava bem mais barato. Naquela época, né? Não valia tanto a costela. Meu pai veio do Alegrete e traz filé de lá, né? E a diferença de preço é uma coisa assim, absurda. É tipo assim, é quase 150% mais caro na capital do que no interior. É de graça, então. Eu tô fazendo isso aí, tô trazendo lá do Alegrete uma carne de cavalo. Capricho. Carimbo? É picanha de cavalo. Aquele cara, tem o carimbo aquele da... Tem o carimbo. Carimbo da Mônica. É o carimbinho da Mônica. Nós botamos o carimbinho ali, show de bola, aprovado. Já comi carne de cavalo, cara. Infelizmente, mas... E aí, que tal? Não, é uma carne que nem carne de vaca, só mas, que é mais seca. Doce, é mais ela, adocicada. Ela é um pouco mais seca, é como... Sabe quando o churrasco passa do ponto? Aham. É, que tu pega uma... Eu sabia ele que fica... era carne de cavalo. Não, eu não sabia, era uma... Era servido um prato que tinha... Tu cuida com essa história, tá comendo coisa sem saber. É, tem que cuidar. Mas quando o cara tá comendo coisa sem saber, tudo bem. Com proteção, né? Um 17. Olha, nem tanto assim. Fala, Marcelo! É verdade, amigo. Que grande ser humano esse parceiro de vocês, o Gaúcho, né? É verdade. Gaúcho Neto Ernesto Fagundes. É verdade, é Euclides. Neto Ernesto. Euclides Fagundes. Euclides o nome dele? Euclides Fagundes. Ele é Ernesto. Ernesto é o irmão dele. Ernesto, o outro é meu irmão. Famoso Ernesto Fagundes. É verdade. É, e o apelido Neto veio da onde? Nosso convidado de hoje no jornal. É verdade. Da onde? Eu sou de Alegrete, né? Então meu avô se chamava Euclides Fagundes. E aí você era neto. E eu por ser neto dele, uma ideia inovadora que o pai teve. Como é os gaúchos? Os gaúchos. São bacanas. Ele já nasce comendo uma costela, tomando uma cerveja. Na verdade, ele começa na mão. É, papinha com mondongo, que é o início, né? Papinha com aí, mondongo. Aí, costela, mocotó também, uma coisa mocotó leve. Mocotó é bom, né? É verdade. Só tem que abrir mais o buraquinho da mamadeira pra passar o mocotó, que ele é meio grosso. 4, 5 meses. Já dá pra mascar um ossinho, 4, 5 meses. Tranquilo. Pra fortalecer pra o dentinho, né? Essa antes, é o pré-bico, pré-bico. Terminar a participação com uma música sua de maior sucesso. É verdade. Ela fica pra 6. Às 6 da tarde, então. A de maior sucesso, Neto. Qual é a tua música de maior sucesso? Não, essa não é do Neto. Ô, Marcelo, vai aí, Marcelo. O cliente fez xixi numa máquina de um banco. É verdade. Autoatendimento. Ah, bem legal esse xixi, ficou indignado, insatisfeito. 67 anos tinha um homem chamado Red Warcliffe. É verdade. O crime foi descoberto depois que o cliente saiu da caixa de automático todo molhado. Ele é tio do time, né? E aí o banco, sabe o que o banco fez? O que o banco fez, Marcelo? Fechou a conta do é verdade, foi fechar a conta do Jimmy Cliff. Fechou, não, ninguém mais... É verdade. Não trabalha mais no banco. Não trabalha. É Trio, verdade. Liga para a emergência após acordar com queimadura na nádega. Três jovens na Austrália se queimou lá na Austrália, com atiçador de fogo enquanto bebia numa fogueira. É verdade, olha. Caraca, o atiçador de fogo aí, gente. Depois de acordar, eles perceberam a bobagem que tinha feito. Os três com queimadura na bunda. É verdade. Beberam demais. É verdade. Dormiram e só perceberam quando acordaram. Vamos queimar a bundinha. Queimaram a rosca. Acontecem coisas impressionantes em madrugada nos hospitais. Se beber não é verdade, é verdade. Voo que rumava a Moscou foi cancelado após polícia detectar Adivinha qual droga? Qual droga? A droga mais forte. É verdade, a mais forte da sociedade de todas. Atual. Aquela que todos fede nós muito. Juntos, pode ser no 3. A droga que tá destruindo as vidas. É verdade. A famosa. No 3. Maconha. Não, no 3. 1, 2, 3. Maconha. 13,5% dos divórcios entre pessoas negras. É verdade. É causada por causa da maconha, meu. É verdade, entre os brancos? Entre os brancos, 12,6. É verdade. 6,4% da recuperação que seu filho pega. É verdade. É culpa do quê? Do quê? Maconha. É verdade. A maconha tá em todos os lares hoje em dia. É verdade, é verdade. Porque fica uma propaganda velada. É verdade. Ficam personagens, às vezes, na televisão, no rádio. Abre teu olho, magnata. Mandando, falando disso. É verdade. E a maconha, ela causa um negócio que é a famosa larica. É verdade. A larica é a vontade de matar policiais. É verdade. Nesse voo aqui, voo tinha 192 pessoas e decolou só com 12 horas de atraso. É por causa do quê, né, Marcelo? A comissária de bordo também tinha, Marcelo. É verdade. A comissária tinha maconha. Exame também acusou droga. Numa comissária de bordo. Comissária. Aí demorou 12 horas pra chamar uma nova tripulação. É verdade. Mas depois de 12 horas já passou o efeito da droga, né? Parece que sim. É por isso que o atendimento de bordo demora tanto, amigo. Ah. Esses dias aí, eu pedi uma tortinha, veio toda mordida. É verdade, me dá uma tortinha. Era fome, os caras com fome. A comissária comeu até uma goiabinha, cara. Até comeu o guardanapo. É verdade. Era isso, né, amigo? Era isso. Obrigado, tá, Marcelo? É um assunto muito delicado. Converse com seu filho. Obrigado, Marcelino. Obrigado, Marcelo. 1:22. Vamos ver aqui, Mr. P. Há muitos e muitos anos, viveu um homem do mar conhecido como Capitão. Azar. Ele era valente, jamais teve medo diante de qualquer inimigo. Ei, capitão. Certa vez, navegando pelos sete mares, um dos vigias da embarcação viu que se aproximava um barco pirata. O capitão gritou lá do alto: tragam a minha camisa vermelha! Vestindo-a, ordenou a seus homens: ataquem! Ataquem e vençam esses malditos piratas! Bom, ele podia trabalhar com dublagem, televisão. É verdade, cara. Estou à disposição. E assim foi feito. E derrotaram os piratas. Alguns dias mais tarde, o vigia viu dois barcos piratas. O capitão pediu novamente sua camisa vermelha e a vitória voltou a ser sua. Nessa mesma noite, seus homens perguntaram por que ele sempre pedia a camisa vermelha antes de entrar na batalha. Colorado. E o capitão respondeu: se eu for ferido em combate, a camisa vermelha não deixará que meus homens vejam meu sangue. Por isso ele é um capitão. Olha aí, ó. Todos os homens diante daquela declaração ficaram em silêncio, maravilhados com a coragem de seu comandante. Logo no amanhecer do dia seguinte, o vigia viu 10 barcos piratas que se aproximavam. Toda a tripulação assustada dirigiu os olhos para o capitão. E ele, com sua voz potente e sem demonstrar nenhum medo, gritou: tragam a minha calça marrom! Fala, KG! A única vaca de uma pequena cidade na Polônia parou de dar leite. O povo fez uma pesquisa e concluiu que poderia comprar uma vaca de Moscou por 2.000 rublos. É antigo isso aqui, né? Ou uma de Minsk por 1.000 rublos. Como eram econômicos, compraram a vaca de Minsk, que era mais barata, né? Lógico. A vaca era maravilhosa, produzia muito leite todo o tempo, as pessoas andavam admiradas e muito felizes. Decidiram comprar então um touro para cruzar com a vaca e produzir mais vacas, como a primeira. Eles nunca mais teriam que se preocupar com o fornecimento de leite de novo. Compraram um touro, puseram no pasto com sua valiosa vaca. Entretanto, toda vez que o touro chegava perto da vaca, ela se afastava. Diante de qualquer tipo de aproximação que o touro tentava, a vaca se afastava. E ele não podia consumar, né, o intento. Fato. O povo ficou muito contrariado e decidiu perguntar ao seu sábio rabino o que fazer. Contaram ao rabino o que estava acontecendo. Sempre que o touro se aproxima da vaca, ela se afasta. Se ele se aproxima por trás, ela se move para frente. Quando ele se aproxima pela frente, ela sai para trás. Uma aproximação pelo lado, ela simplesmente se afasta para o outro. O rabino pensou por um minuto, silêncio, e então disse: vocês compraram essa vaca de Minsk? As pessoas ficaram estupefatas, uma vez que jamais mencionaram onde haviam adquirido a vaca. Você é um verdadeiro sábio, Rabino. Como soube que nós compramos essa vaca em Minsk? O Rabino parou um minuto e disse... Minha mulher também é de Minsk. É uma vaca, né? Que é isso? Meu compadre. O nego velho é tesoureiro da capela do padre Lindolfo, no interior do Alegrete. É uma função, né? Ali pelo Guaçuboi, mais ou menos. Que crachá, hein, ó. Nas épocas de festejo no vilarejo, pra arrecadar fundos, sempre dava aquela mesma encrenca, aquele arranca-rabo dos dois. De um lado, o padre, eu creio a parte de nosso Senhor Deus. E o nego velho, não, temos que brigar pela comunidade, padre. Para com esse troço, velho. Numa daquelas discussões, o padre propôs uma maneira justa na divisão. Vamos fazer um quadrado no chão e reparti-lo com risco no meio. Todo o dinheiro arrecadado vai ser jogado para cima. O que cair pro lado direito é de Deus. Boa. O que cair do lado esquerdo, da comunidade. Boa. Boa, padre. Não, não, querido. Nós vamos fazer o seguinte, querido. Não vamos fazer quadrado bosta nenhuma, nem repartir nada no meio, querido. Vamos jogar tudo para cima. O que o velhinho do céu pegar é dele, querido. O que cair é nosso. Que mandou aqui é a farmácia de manipulação Artesani de Blumenau. Farmácia escrevendo e-mail, hein? É, o Everton, legal. Isso é raro. Legal. Vocês viram que o Google agora é mulher, né? O Google, ele... É a Google. É a Google, vamos, né? Na verdade, é a Google. Porque ele é sexo feminino. Tu vai escrevendo ali na busca e ele já vai embaixo respondendo, ou seja, é uma mulher. Não espera nem você acabar a porra da frase e já vai dando palpite. É a Google. É o Fábio David Crestani da Tapera. Grande abraço pra Tapera, hein? Atenção, rapazes, eu tenho um e-mail de denúncia aqui. Denúncia? É um e-mail de denúncia. Denúncia. Um e-mail de JPG. É, JPG Eletrônica. André Guido. Que trabalha na JPG. Trabalha nesse lugar. É o Power, não é? Agradável. O Power? Power Guido. Guido. Diz o seguinte. Piangers mente. Não. É um novo bloco. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Marcos Piangers mente. Piangers mente. O Piangers não é autor de livro. Sou ai, autor. Ai, sou ai. Ele é ai, simplesmente ai. Co-autor. Ah, eu era pequeno, menor de idade, a minha mãe vendeu os direitos de Hortolândia. Não adianta. Eu não sei quem é esse Marcel. Eu não sei. Vocês não sabem o que é não ter comida na mesa. Vamos à denúncia. Vocês não sabem o que é não ter dinheiro pra almoçar. Vamos à denúncia. Nem tu não sabe, porra. Vocês não sabem o sacrifício que a minha mãe fez pra me criar sozinho. Não, não, calma, Marquinhos. Como sozinho? Calma, Marquinhos. E ele vendeu, ela teve que vender os direitos da Hortolândia. Vamos à denúncia completa. Coleção no reino da Hortolândia, na terra dos cereais. Eu não sei quem é esse tal de Marcel. Cala essa tua boca. Autor Marcel Luiz. Mentira dele. Co-autor. Mentira. Piangers Marcos. Ele só comeu. Co-autor Piangers Marcos. Cara, ele é o co-autor. Ilustrador. Ilustrador Edições Sabida. Viu? Páginas não informadas. Piangers Mente. Fui eu escrevi. Piangers Mente. Dá o ISBN aí. Eu escrevi. ISBN 85749523. Que é o ISBN? Cara, bota no Google ISBN, isso aí já aparece. Inscrição na não sei o que. Eu era menor de idade. É a Biblioteca cara, Nacional. Cara, eu posso dar o depoimento. Biblioteca Nacional. Ah, ok, tá. Meu pai pode falar. Piangers Mente. Cara, eu já desconfiava. Eu estou numa tristeza, assim, que é um troço terrível, né, cara? Porque eu me aproximei muito da mãe do Marquinhos por ele ser escritor. Eu acreditei nele, cara. Eu era menor de idade, a minha mãe vendeu os direitos da Hortolândia, mas eu, enfim, eu escrevi todos os textos de Hortolândia. Deve ter escrevido umas duas frases, assim como na Playboy, foi lá e escreveu duas frases. Esse Marcel aí, ele comprou os direitos. A mãe do Piangers disse que foi ele que escreveu, não vamos destruir isso na cabeça. Não foi a minha mãe que disse, eu me lembro, eu escrevi. Ele lembra, ele lembra. Eu escrevi, e tem um outro livro que eu também escrevi e que não me contaram. A Bíblia Sagrada. Mais uma farsa. Kama Sutra. O Velho Testamento. Olha, eu precisava fazer aqui os classificados e precisava muito, cara. Recebi agora uma notícia há poucos minutos aqui, o nosso colega Carlos Couto. Vocês estão demitidos. Não, cara, não. Se a gente fizer a reflexão que eu tô propondo aqui, é pior do que isso, tá? É o seguinte, no, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, eu lembro muito, muito, isso faz o quê? Faz nada mais, nada menos... 40 anos. Que 30 anos, tá? Pra mim. Lá quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 44, há 30 anos atrás, eu lembro como se fosse ontem, porque foi ontem, há 30 anos atrás, pra cada um de nós, a gente olha pra 30 anos atrás, foi ontem. Rapidão, né? O tempo é muito rápido. Eu chegava na frente do rádio, do 13 em 1, na minha casa, e ligava o rádio às 6 da tarde, numa rádio chamada Universal, pra ouvir um programa chamado Disco Cuecas. Eram quatro malucos, tipo nós, assim, quatro caras lá na época, trintão... Menos até. Acho que menos. Vintão, vinte e poucos anos, os caras que faziam um humor absolutamente irreverente, nada apelativo, extremamente inteligente. Quatro caras, os discocuecas, o João Antônio, o Júlio First, o Gilberto Bagual Trave e também o Beto Roncaferro, com quem alguns aqui, entre nós, tivemos o privilégio de trabalhar com, também, com, o Roncaferro. Com o Beto Roncaferro. Mas o que eu quero dizer aqui, cara, é que o tempo passou e infelizmente a vida ou a morte nos levou um desses caras. Sim, nessa noite ali, o Gilberto Bagual Trave. Não, o Bagual. Infelizmente faleceu e cara, eu fico pensando ele assim, tava doente já, né? Porra, era ontem, né? Entendeu, cara, que os caras estavam ali cheio de vida, cara, cheio de dinamismo, a vida atuante, sabe? E aí hoje, cara, um tempo depois, o cara não tá mais ali fazendo essa graça, entendeu? Coisa que ele gosta de fazer. Isso vai acontecer com a gente inevitavelmente. A gente tá aqui hoje, daqui a 20, 30, 40, não vamos mais estar, entendeu? E ele fazia uma história do Teixeirinho e da Mary Terezinha. Isso mesmo. Ele fazia aquela... Mary Farmacinha. Mary Farmacinha. Isso aí, cara, é uma etapa maravilhosa. E Mary Farmacinha. Cara, eu, além de não ser do Rio Grande do Sul, era muito novo nessa época. Eu tinha um ano. Era um piá. Eu ouço falar nos discos cuecas com uma devoção. E era assim. E era assim. De todo mundo que conheceu esses caras. Esse programa existe pelos discos cuecas, o Pretinho Básico. Sem dúvida. Fomos muito influenciados. Sem dúvida. Mas não tem como achar isso, arquivos na internet. Eles tinham discos, eles chegaram a lançar discos. Eu tenho uma brincadeira do Sala de Redação, mais de 10 minutos de duração no YouTube. É só botar Disco Cuecas, aparece Hey Tchê, que eles gravaram. Isso. O Impacto também gravou aquela. Disco Cuecas. Hey, Tchê. Meu carro sem carro, que é pra não ferver. Aquele do me diz logo no repente. O que tu quer ser, o vivente? Ia ser como o Mr. P. Isso, aí vinha. Eu acho que foi o Júlio que fez essa. Ele letra. Porque eles tocavam e cantavam muito bem, né, cara? Sim, porque eles eram, além de humoristas, músicos. Ótimos músicos. Então o show deles era isso: misturava humor e música. E música com humor. Muito humor. Muito bom humor. Então, pô, o nosso abraço aqui aos queridos discocuecas: o Júlio, o Beto, o João Antônio e agora o Gilberto. E aí o João Antônio colocou no blog dele, o João Antônio Badaró, João Antônio Araújo, Santos Araújo, que também grande comunicador de rádio, da Rádio Cidade, no final dos anos 70. Absurda de bonito. É o careca do Teva, né? Pra quem tá ligado. O careca do Teva, lembra do careca do Teva? É o João Antônio. As jaquetas reversíveis. Isso, então o careca do Teva, o João Antônio, escreveu no blog dele isso aqui. Uma página do humor gaúcho está mais triste hoje. Nosso grande amigo e colega de Disco Cuecas, Gilberto Trave, o Bagual, faleceu. De profissão estudada em engenheiro, mas de profissão natural humorista e um dos melhores com quem já trabalhei, juntamente com o Júlio e o Beto. Grande Bagual, espero que alegres com tuas bobagens à turma lá de cima e que estejas em paz. Se te conheço bem, deves estar contando alguma piada ou fazendo alguma música, se deitando no pessoal aí de cima. Certamente nós dos Disco Cuecas e vários fãs também estão muito tristes. Beijo no coração e fica com Deus, Bagual. É isso, né, cara? É a 65 anos. A brevidade da vida. 65 anos? 65 anos, é. 65 anos, um guri. Né? Um guri de 65 anos. Que pena, né, cara? É. Classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Fala, galera do Pretinho. Recebi um iPhone da minha operadora de celular, mas acontece que eu já tenho um iPhone 4. Portanto, estou passando adiante o aparelho novinho, ainda embaladinho, bonitinho. Estou vendendo pelo baixíssimo valor de R$1.500, por volta de R$200 mais baixo do que nas lojas e também no Mercado Livre. Para quem não sabe, o iPhone 4 usa um chip diferente, que é um micro SIM. Também recebi esse chip para transferir a linha para ele. Portanto, se o comprador tiver já uma linha da TIM, já leva também o micro SIM de graça. Inacreditável, diz o cara aqui. Então é vendo o iPhone 4 novo, @gmail.com. Vendo iPhone 4 novo, @gmail.com. Sou de Joinville, Santa Catarina, me chamo Milena e tô vendendo meu Fox Preto 2004 1.0, duas portas, travas elétricas, direção hidráulica por 20 mil. Interessados, envie e-mail para vendofox2004@gmail.com. 25 minutos para as duas, Almir. E aí, essa cara aí, Almir? Show de bola, né? Show de bola, gente. Estamos tomando uma gelada hoje de manhã. Que isso? Hoje de manhã cedo. Não dormi ainda. Ah, não, dormi, não. Tá virado. Os olhinhos de coelhinho aí é porque tu não dormiu, então. Eu ainda tô na noite. Tava com aquela turma ali. Ainda tô jogado na noite. Não é o cartunista, aquele Viraldo? O Viraldo. A turma boa ali do Pôr do Sol Gaúcho. É. Tava reclamando. Estamos formando uma turma joia. Tu tá meio emocionado, amigo? Tô emocionado. Porque estamos trabalhando de inclusão de. Inclusão de pessoas cegas, que não enxergam. Pessoas que é cegas. Cegas. Deficientes visuais. Tudo pra quem é cego. Uhum. É um óculos que solta um laser super potente pra frente, de forma as outras pessoas. Tipo X-Men, assim. Respeitar o cego. Uma coisa meio X-Men, não, homem. Como se fosse é o meu nome do. Tá, mas o que acontece? O que acontece é o seguinte. Esse laser é ultra forte, causa queimaduras de terceiro grau. Na retina dos outros. Então ninguém vai ficar na frente mais do cego. Certo. Entendeu? Uhum. Ninguém mais vai ficar atrapalhando a vida. Legal, isso aí. Pobre cego. Tá bom, deixa o ceguinho, né? Uma das décadas. Essa não foi muito legal, viu? Na verdade. Essa não curti. Não, mas é que ele tá com a língua grossa, né, meu? É, não teve tempo de criar algo melhor. A ideia foi do Juninho, na verdade. De quem? Do Juninho ali, do Porto Sol Gaúcho. Da turma ali. É da turma. A turma tá boa ali. É, quantas pessoas tem ali, mais ou menos? São seis. Varia muito. Quem são eles e o que fazem? O Juninho, o que faz o Juninho? Qual é a ocupação do Juninho? A ocupação é problema no fígado. O fígado dele é a ocupação dele. Chega de manhã cedo, reclamando fígado. Certo. Toma gelado. Quem mais? Deve ter sido arroz, não sei. Sim, nunca bebida, né? Comi muito arroz. Arroz faz mal pro fígado, é. O Alcemário Adão disseram que tava ali ontem, tá? Alcemário Adão, tô sempre lá. Tá, esses são pedreiros. O Tite, que tem um apelido por causa do técnico que fala bonito. Ah, é? Tite é cheio dos... Não. O que ele faz? Qual é a ocupação do Tite? Tu não podes me vender uma cachaça assim tão cara. Veja bem, esse é o Tite. Cachaça deveria estar na sexta base. O Tite já apanhou ali no bar. O que faz o Tite? Qual é a ocupação do Tite? A ocupação do Tite, ele ganha a pensão da mulher dele. Ah, ganha pensão da mulher dele. A mulher dele é trabalhadora, né? É doméstica. Bom, até agora... Doméstica, ele cuida. Nenhum dos quatro. Tu trabalha, dos quatro que tu falou aí, só o Alcemar e o... Trabalho de vez em quando. É. É verdade. Tá bem, Almizinho. Tá bom, Almir. Almir, tá dispensado, se quiser ir embora. Vamos com nós lá. Vamos com nós ali. Vai ali com ele, tá sempre insistindo pra tu acompanhar o Almir ali. Vamos fazer uma turma legal. Dá pra festa do dia 10. Dá uma passada ali, cara. Vai convidar o pessoal pro meu aniversário? Pra ver se as mesas estão tudo certinho ali já. Vamos ali agora. Vamos botar os nomezinhos dos convidados nas mesas certinho. Vamos ali. Depois do programa nós vamos ali. Show de bola. Voltamos em seguida com Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Abraço, Almir. Tchau. Pra quem? Peter sabe como acabar um projeto. Tamo de volta com o Pretinho. Não, eu sei como acabar com um projeto ruim. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Tirar os fotos do dia, cara. 15 pras duas desta tarde de quinta-feira chuvosa, pelo menos em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, já caiu uma aguinha e tudo mais. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Quem tá te abrindo aí, compadre? Achando bonito o figurino. O boné novo do Amaral. O boné novo do Amaral tá show. É do clube, do clube. É do clube, né? Bom. Fala, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. É o Grêmio Alegretense Futebol Clube. Vamos lá, doutor Alceu. Doutor Peter, começa hoje os Jogos Abertos de Santa Catarina, doutor Peter. Feito! O maior evento esportivo do sul do Brasil. Gurizada de 73 municípios estão em Criciúma, doutor Peter. Demais, hein? Vai ter muito bom, doutor Peter. Do mundo de modalidade, de xadrez a bola de gude. Sensacional, doutor Alceu. Exatamente. E o André Lima não quer ir pro Palmeiras, doutor Peter. Bem que ele faz. Quer ficar no Grêmio. Claro. Ué? É, lógico. E o Kleber foi consultar a esposa pra ver se aceita. Vai, tá gladiador. Vai, tá gladiador. Acho que aquele vai tomar outro apelido, em vez de gladiador, vai ser o Besouro. Que vai lá perguntar pra ela e já volta. Que isso, cara. Recolhe as caixas de som do Olímpico. Vai se chamar Máximos esse gladiador. Mas tá virando. Calígula. Tá chato já isso, né, cara? Tá complicado. Cara. O Mr. P tá de plantão. É a mesma coisa. Há um ano que o Mr. P tá de plantão pra anunciar lá. Eu queria dar uma sugestão pra direção do Grêmio: não divulga. Não divulga os troços, Porã, só um pouquinho. Enquanto não tiver assinadinho lá, não fala nada. Não, Porã, não foi a direção que divulgou. Tanto é que ele veio na camufla de noite no voo fretado. Ah, ele veio na camufla? Pô, mas só um pouquinho, né? Olha as fotos, não foi a direção. Nesse aspecto nós temos que poupar a direção. Bem. Agora, depois que vazou. É, só me poupem das caixas de som de novo. Ele tem um azar dos detalhes, né? O que vaza são detalhes, sabe? Mas convenhamos, o Kleber chegar em Porto Alegre pra uma reunião à noite é um detalhe, no mínimo, escandaloso. Porra, que detalhe! Assim como a ida do Pelaipe pra tentar a prorrogação do empréstimo do escudeiro e chegar no Boca. E a direção não tratar desse negócio no momento, em função do que estão vivendo da mudança de diretoria, é no mínimo patético. Esquisito, patético, o cara vai até lá e aí não vamos falar sobre isso. Alguma coisa tá mal contada, eles falaram sobre isso. Muita novela. Eu acho que tem algum cara infiltrado em empresas de som, assim, quando contratam caixas de som, sonorização, que o cara vai lá e diz, ó, o Grêmio tá contratando alguém. Em contrapartida, doutor Assio, pelo amor de Deus, a renovação do Neymar é uma das coisas mais fantásticas dos últimos anos no futebol brasileiro, no esporte brasileiro. E não faz tanto tempo que a gente falou do pai do Neymar, da conduta, do comportamento, e é mais uma vez exemplar. Que bela atitude da família do Neymar. É verdade. Fora de série. Tirando que ele ganhou todo o passe, né? Que ele vai ficar absurdamente milionário daqui a dois anos. E que a Europa tá numa crise profunda, né? Sabe qual é o desemprego na Espanha? A Espanha tem 20% de desemprego, entendeu? Então não vai ter investimento lá. Então os caras anteviram isso. Mas mesmo assim, uma atitude fantástica. E ousada. E vocês viram o Neymar falando? A diferença de ver o Neymar falando com outros, alguns jogadores, que a gente tem exemplo bem próximo, assim, de não saber... Aqui tá te provocando, Dali. Não é o Dali. Mas uma coisa impressionante, ele falando, e ele fala com amor ao Santos mesmo. Não, e o amor ao pai dele também, ao pai dele, a família. Tem uma confiança, gratidão, ao país, né, cara? Gratidão. E amor. Olha só, se fosse amor, ele não pegava 100% do passe dele. O Santos não vai ganhar nada em 2014. Não, o Neymar não é mais o Santos. Pode ganhar tudo em 2014. A inteligência do Santos é a seguinte: é arrecadar com o Neymar mensalmente. Mas o salário dele é 1,5 milhão e ele não é mais o Santos. O Neymar é do Neymar agora. Mas aí o Santos gastou 12 anos a vida. Mas ele pode dar todos os títulos do mundo. É uma nova maneira de pensar. Mas é que eu acho que não é só amor, né? Amor não é. Mas só um pouquinho. É uma inteligência. Mas existe alguma coisa que seja só amor, rapaz? Vai morrer de fome. O meu casamento. Parabéns, Maurício. E o Vasco? Não vamos falar do Vasco, cara. O Vasco fez um troço impressionante ontem, cara. E no Twitter... No Twitter... Dedé Facts. Ai, Dedé. É tipo assim, o Dedé que inventou o referendo do desarmamento, porque ele é bom de desarme. Dedé que prendeu o Ney ontem. Pra quem não tá ligado, o Vasco precisava fazer 3 gols de diferença, estava 2-2 o placar e meteu 5. 2-1 pro Universitário. 2-1 pro Universitário e meteu 5-2 no Universitário. Agora, também é o seguinte, né, cara, contra o Universitário, os caras estão há 5 meses sem ganhar salário. É verdade. Eles estão lutando pra não ser rebaixado no Campeonato Peruano. Se a gente monta um timinho aqui, esse time, no pessoal aqui do Pretinho. Mas pagando, né? A gente faz uma frente pra ele. Mas tem que pagar. Agora o Vasco vai pegar o primeiro adversário realmente forte dessa Sul-Americana, que é a Laú do Chile. Aí eu quero ver. E o registro aqui também da morte de câncer aos 45 anos, câncer de pâncreas, do Ézio, Super Ézio, atacando o Fluminense, que pra nós que temos aí 40 e poucos anos. Porque ele é da Ézio. Da minha época também, que era o futebol na segunda-feira de noite, que era o Super Ézio, o Valdir Bigode. Impressionante. O Gaúcho. E tem o Brasil com o Gabão hoje, doutor Tec. Isso não é importante. Às 4 da tarde, o ataque vai ser o Jonas e o Hulk. Que beleza. Às 4, Brasil e Gabão. Gabão, hein? Baita jogo, hein? Baita jogo. Obrigado, doutor Alceu. Preciso só fazer aqui... um esclarecimento. Não, eu vou ler a queixa do ouvinte. Ele fala que o Fetter é um ignorante. Pelo amor de Deus, escreve o Lucas Escopel de Caxias do Sul. Nunca vi ignorância tão grande quanto a do Fetter xingando o sistema brasileiro de plugs e tomadas. Tá bom, aí até isso tá legal, cara. Eu preciso ouvir um cara que defenda esse sistema. Eu também, eu quero ler. Patético de tomadas brasileiras. Caso você não saiba, Fetter, e agora Piangers, estou te trazendo pro grupo. Pode o novo trazer. Sistema de plugs e tomadas é um método a deixar todos os aparelhos elétricos compatíveis com qualquer tomada. E quando foi comentado sobre o terceiro pino, que aumenta a segurança, você, ignorante, falou: segurança é o cacete. Caso você não saiba, o terceiro pino evita curto-circuitos que podem fazer sua casa pegar fogo. Foi o que eu falei. O pior não é isso, o pior é que você, seu ignorante, disse que o terceiro pino é inútil, pois afinal sua casa nunca pegou fogo por curto-circuito. Que ignorância! Então por que você nunca foi atropelado, não olha pros lados pra atravessar a rua? Que ignorância, escreve o Lucas Escopel. Por favor, pense um pouco mais antes de xingar alguma coisa desta maneira. É, bom, tá lido, né? O registro do Lucas Escopel. Tirando os ignorâncias, cara, ele tem razão, porque tudo bem, claro, a gente nunca teve a nossa casa. Peraí. Cara, deixa ele falar. Uma questão. Terra sempre existiu, deixa ele foi falar. Agora que inventaram o terra. Deixa ele falar. Mas, cara, a gente tá acostumado com instalações precárias de elétricas, o neguinho ligando tomada num outro T, seis tomadas. Isso ocasiona incêndios. Isso ocasiona incêndios, por exemplo, nessas vilas, nesses casebres. Olha só. Que a gente tá vendo. Tem o fio terra já há milênios. Sim, desde o tempo de Adão e Eva. Fazem TNT que não deveriam fazer, com o fio terra já existindo. Mudaram todo o sistema de tomada do Brasil. Vai continuar colocando T em cima de T sem fio terra. Tudo bem, tá, ok. Pode até colocar T em cima de T, mas vai diminuir o risco de incêndio. Incêndio, principalmente nessas instalações mais precárias que a gente vê por aí. Cara, eu que moro num apartamentozinho bonitinho, não tá falando não de vocês. Tenho tomada nova ainda, vocês, tá? Cara. Não, eu tô falando de mim. Quando vai chegar na favela o novo sistema de tomadas? Mas essa mais a finalidade. Do que isso. Não vai chegar. Tu acha que a gente não deve trazer internet pra alguns lugares, porque até chegar a internet em alguns lugares, iPhone, por exemplo. Mas é uma burrice o que fizeram. Em vez de trazer instalação deixa eu falar uma coisa de qualidade para as favelas, eu não tenho conhecimento eletrônico para falar e eu acho que se deixa eu falar uma coisa importante que vocês não estão atentando para. Eu tenho na minha casa equipamentos novos, ok? De um ano atrás. Tenho equipamentos um pouco mais antigos, de 3 anos atrás. Outros muito antigos, de 10 anos atrás. Todos eles, nenhum tem 3 pinos na tomada. Nenhum tem 3 pinos na tomada pra tu ligar na tomada. Nenhum deles. O fio que sai da minha TV pra eu ligar na tomada não é de 3 pinos. É isso que eu quero dizer. São equipamentos antigos que eu não tenho como trocar. Mas tem que é a TV que eu vou ter por. E a manutenção desse sistema passa por essa discussão aqui. É isso que é importante a gente ter. Daqui a 10 anos, todos os aparelhos vão ter 3 pinos. Amanhã vai ter uma portaria do governo que vai determinar como a gente quiser, vai ser. Uma pergunta. O ar-condicionado, muitos deles antigos, são com 3 pinos. Sim, todos são. Diagonal, né? São do quê? É 220, eu acho. Em função do quê? Todos são. Todos têm que ser 220 por causa da potência. 220 tem que ser 3. Mas não tem relação esses 3 justamente para a segurança? Não, acho que não. Acho que quanto mais. Não, aí mais é pra performance. Cara, vamos trazer um eletricista no programa da 6 aí. Não, vamos fazer o seguinte. A discussão é simples. Ou isso tudo é simplesmente pra fazer girar o dinheiro de interesse de alguma grande multinacional. Isto realmente tem sentido. Dá pra suspeitar disso no momento em que não existe. Ou os dois. No momento que não existe opção de marca. Tu vai em qualquer supermercado hoje e é a mesma marca que faz todos os T's, todos os planos de tomada. Benjamin. De, Mas Benjamin. Marcos Gasolina tem várias marcas, é o mesmo preço. Inacreditavelmente o mesmo preço em todos os lugares. Mas eu não acho que é só isso. É. Agora isso é estranho, né? A desculpa é boa, né? É segurança. Isso aí, nós somos leigos, não podemos fazer nada. É segurança fazer o quê? Lembra da vez do kit de socorro? Cara, eu acho que assim, na boa, tem tanta coisa mais importante pra se preocupar, cara. Tem tanta coisa mais importante pra se preocupar do que com isso aqui. Se a gente vai pensar nisso, a gente não vai fazer nada também, né, cara? Então toca as tomadas da tua casa lá e não enche meu saco. Peter tá com problemas de tomada. Vamos terminar com a piada do nego velho. Piada do nego velho. Qual é, nego velho? Cuidado com os plug, querido. Já tomou muito choque, nego velho. Mas Deus o livre, querido. Choque em banheiro, querido. Banheiro. Meu predileto, né? Geladeira. Geladeira, uma vez fiquei colado 3 semanas. Barbaridade. Sabe o que é bom pra isso? Fio terra? Tem que fazer um fiozinho terra. Mas não é ardido. Não arde. Dói um pouquinho, mas tem que fazer. Mas eu gostava na época de praia, querido. Tu ia ali, chegava, entrava molhado, assim, que tu segurava, cara. Ficava gelada, cara, né? Ficava aquele tremor, assim, chegava a tremer a orelha do cara. De repente, no meio de um lago, o cara tá se afogando e um peão pula na água e dá umas braçadas, pega o sujeito por trás, traz até a beira e começa a fazer uma respiração boca a boca. Mas, como o peão é muito forte, cada chupada que o louco tirava de dentro da boca dava 1 litro de água, mais ou menos. Tu vai ficar tonto, Maurício. E vai 3, 4, 5 chupadas, mais ou menos, naquele louco ali. E um nego velho franzino chegou perto dele, deu uma cutucada nesse. Olha aqui, querido. Não é melhor tu tirar a bunda desse louco de dentro d'água, senão tu vai me acabar com o lago aí. Aí lá em Caratinga, nas Minas Gerais, um homem chega na farmácia e pede pro farmacêutico: aqui tem recarga pra Oi? Não, pra Oi só colírio. Nós com o galpão, chegou o VR do galpão, né? Andando com o seu iPad ali e tal, fazendo toda coisa, olhou pro cara e chamou o garçom: ô, tem Wi-Fi aí? Não, temos outros drinks. Bons drinks. Vai, Potter! É sábado de noite pra domingo, tem UFC pela primeira vez no canal aberto Rede Globo, né? Sim. Sábado agora? Agora já tem. E aí eu não sei se vai ser o Galvão Bueno, mas tem uma onda na internet que vai ser o Galvão Bueno. Vai ser, meu. E vai Galvão ser depois, Bueno vai narrar assim. Vai ser depois do Super Cine. Não tem mais bobo no UFC Mundial. A luta, amigo, só acaba quando termina. Essa luta é um teste pra cardíaco. Olha o Velasquez, ele é perigoso. Finalizou. Acabou. Cara, vai ser bizarro. Tem que botar um, ele falando montou. Ó a montada, vai montar. Montou, vai pra cima dele, cigano, vai pra cima dele. Tirou tinta do octógono. Esse juiz gosta muito é de deixar a luta correr. É o famoso só que me voe. O legal vai ser ouvir os comentários dele quando fechar o lutador, né? Sim, olha o corpo. É forte. E o Galvão Bueno tem o poder, ele é médico à distância, né? Claro. Ele faz diagnóstico. Todas as fraturas. Ele tá dizendo que não sei o quê. Não, cara, não tá dizendo. Algumas coisas que ele vai. Maxilar direito. Esse maxilar dói. Amigo. Algumas coisas que ele faz. Ele vai explicar por que as orelhas são daquele jeito. Pra você que tá vendo aí, ó, não se assuste. Essa orelha, isso aí. É assim mesmo. Claro que vai ser. Certo que ele ganhar vai fazer. A luta é bom, mas ganhar de americano é muito melhor. Muito bom. O Bueno tem que achar um inimigo. Que horas vai ser? Porque o cara não pode narrar com aquela raiva sem o inimigo. Depois, né? Do Super Cine. Muito bom. Claro. Tenho aqui 3 frases. Que um copiloto sempre precisa saber. Na ponta da língua do copiloto, 3 frases. Belo pouso, comandante. Foi o vento, comandante. A gorda é minha, comandante. Ô, Peter, deixa eu corrigir, tá? Não é pela primeira vez em TV aberta, porque a Rede TV já transmitiu. Sim, é verdade. É verdade, amigo. Pela primeira vez na Globo. É pela primeira vez na Globo. Isso aí. Tá é grupo, Porazinho, vou acabar em ti, vai. Aí, uma piadinha velha. Piada velha do Porã! Apoio! Isso. Instituto de Tratamento de Fobias, doutora Lourdes Maia. Ô, oh, beleza. Quem manda é Rodrigo Sala de Caxias do Sul, pede um adoro. Adoro. Pra esposa dele, Veridiana. Ela fala, amorzinho, ai, amorzinho, o que você acha do nosso amor? Conta as estrelas do céu, minha querida, e você vai saber. Então é infinito, amor. Não, é perda de tempo, querida. Ô, meu, a gente sabe que toda audiência da Atlântida sabe que esta semana, ou o mês de novembro, é um mês importante pra gente. A gente tem vários shows acontecendo. Hoje tem Ringo Starr em Porto Alegre. Hoje tem Soldiers of the Army em Porto Alegre. Amanhã tem Pearl Jam. Sábado passado teve Charlie Brown Jr. Dia 18 tem o Rapa. Dia 13 tem Simple Plan. E no dia 24 de novembro tem a comunidade Ninjitsu gravando seu DVD ao vivo no Opinião. Saca só as participações especiais na gravação do DVD da comunidade: o Chorão do Charlie Brown Jr., o Lucas da Fresno, o Serginho Moá e o Léo Enquim dos Papas da Língua, o Benegão do Planet Ramp, o Edu K e o X. O rapper X. Toda essa galera vai estar com a comunidade Ninjitsu no palco, gravando o DVD da comunidade, então, no dia 24 de novembro. MC Guri vai estar. Também com o X. O X tá no melhor momento da carreira dele. É mesmo? No momento tá no hip da carreira, mas. Pô, demais. E uma coisa legal é o seguinte: a comunidade vai fazer versão das músicas dos convidados. Ah, é? É. Sabe, os convidados vão tocar as músicas. Eles vão aproveitar as músicas dos convidados. Por exemplo, Funk Até o Caroço, do Benegão. Que tem a participação do Fred e do Mano Chains na gravação original. É verdade. Muito bem, então, queridos. Dá um abraço pra Santa Maria aí. Domingo tem os Fagundes lá na Tertúlia Musical de Santa Maria, que é um festival super tradicional, onde surgiu o canto alegretense. Então, ó, a gente tem uma ligação muito forte com a Tertúlia de Santa Maria. Vamos estar lá no domingão com a Fagundada. Um abraço especial também pra Melhor Alá Minuta de Porto Alegre, o Bistrô do Alá na Praça Maurício Cardoso. Estive lá, todos os garçons e o proprietário do fã do Pretinho Básico. Que beleza. Obrigado pelo carinho, Bistrô do Alá. É nóis, tamo junto, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6, ao vivo de novo. Até aqui, Coca-Cola nos trouxe. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Boa tarde, vem aí.